O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Estamos aqui batendo um papinho antes de começarmos a gravação, porque nós temos muitas coisas muito empolgantes acontecendo no nosso instituto, o Instituto Kepiano, né, da Ciência Trilógica, porque essa ciência ela é aplicada a um monte de áreas, ela é interdisciplinar e aplicada a uma porção de áreas de atuação do ser humano. Então, aonde a pessoa vai, onde ela está, ela pode se beneficiar do conhecimento dessa ciência, aplicando na vida profissional, em todas as profissões, aplicando na vida familiar, a relacionamentos, a educação de filhos, as escolas, a tecnologia, a arte, a tudo. Então, é algo extremamente empolgante o conhecimento da ciência trilogia analítica, elaborada e desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kepp. Vocês podem ligar para 3032-3616, 3032-3616 e saber melhor sobre os nossos cursos, os nossos livros, as nossas atividades e, inclusive, análise individual e de grupo. Essa questão, né, é muito interessante quando se analisa, vamos dizer, a parte de patologia do ser humano. Como os senhores sabem, o primeiro assim, cientista a se interessar pela doença, né, do ser humano é um médico chamado Sigmund Freud. Esse médico, né, de origem, vamos dizer, judaica, ele morava na Áustria e atendia, né, as pessoas da Áustria de um modo diferente do que, em geral, a medicina atende. É por isso que ele fazia questão de dizer que o que ele fez, o trabalho dele, a pesquisa, que ele chamou de psicanálise, não tinha a ver nada com a medicina, era um outro campo, e que não poderiam considerar o trabalho dele mais um novo trabalho médico, porque o que ele havia descoberto era totalmente em outro campo. Porque, como nós sabemos, né, a medicina trata de sintomas que a pessoa tem. A pessoa tem dor de cabeça, então o médico recomenda um analgésico, né? Ou então uma dor qualquer é o mesmo problema, né? Recomenda analgésico. Se a dor continua, se aquele problema não resolve com radiografia, com outros meios, então até recomenda operação. E muitas vezes, e como eu trabalhei muito tempo com o professor Vasconcelos, que era cirurgião, então depois que abria a pessoa, que verificava os órgãos internos, muitas vezes não havia nada. Era uma dor que não tinha explicação. Então, Freud, ele sendo médico neurologista, ele tinha dificuldade de admitir, por exemplo, o fator emocional, o fator, vamos dizer, espiritual, porque, inclusive, ele se dizia ateu, né? Então, essa ideia, por exemplo, que, em geral, todos os pesquisadores têm, inclusive na Áustria, que é, vamos dizer, o berço da psicoterapia, eles acham que a medicina não teria nada a ver com os elementos espirituais ou emocionais, nesse sentido, vamos dizer, até religioso. E o nosso trabalho é justamente para provar que o mais importante de todos os elementos, que inclusive A medicina, a odontologia tem dificuldade em admitir é o elemento psicológico, espiritual, emocional. Então, aqui temos duas dentistas. Por exemplo, se a gente perguntar para um dentista aí fora se a parte emocional tem influência na cárie dentária, ou então tem influência nas dores de dente, ou influência até nas infecções dentárias, né? Então, é claro que a odontologia vai dizer que aí ou é tipo de bactéria ou é um outro tipo qualquer de elemento material que causa, né, aquela infecção, ou é algo de fora que atinge os dentes, criando problemas. E a gente sabe que, geralmente, o problema vem nos dentes de dentro para fora, né? Então, uma dor, uma infecção, geralmente mexe no interior dos dentes, mesmo que depois apareça fora, né? Uma cárie, um problema qualquer. Mas é sinal que o próprio dente já não tem, não recebe a energia saudável, né, do interior da pessoa. Então, se há uma cárie dentária, porque a pessoa tem emocionalmente um problema que enfraqueceu, né, a estrutura óssea, né, e principalmente dos dentes. Então, é a mesma questão que a gente encontra em outro campo, por exemplo, no campo da física, que a energia, vamos dizer, que move tudo, não é uma energia que vem da matéria, né? Não é uma energia que vem de fora e movimenta, então, a matéria para uma determinada energia exterior. Mas a energia que move tudo vem do interior, inclusive das pessoas e de tudo o que foi criado. Vamos dizer o seguinte, a eletricidade, né, é o resultado da energia magnética que é interna em todos os elementos que existem. Então, não existe, vamos dizer, uma diferença, algo diverso entre corpo e alma, como falam. Mas tudo é uma energética só que vem do interior. E se a pessoa tem um problema no corpo, é porque esse problema veio do interior das pessoas. Então, o grande erro da ciência moderna é o fato de não lidar com esses dois elementos, o elemento exterior e o elemento interno. Então, no caso, por exemplo, de uma doença, vamos dizer que o indivíduo tem uma lesão, né? Uma lesão qualquer orgânica, até um tumor. E ele vai no analista que conhece essas questões emocionais, faz umas sessões e começa a melhorar. E chega até a remissão daquela doença. E chega mesmo a cura, que pode ser até total, né? E a pessoa se livra, então, daquela questão. Então, a gente pode dizer o seguinte, por que que atualmente a sociedade tem tanta questão de doenças, de tumores, tem tanto câncer, né? Há um número enorme de pessoas perecendo e doente com essa doença, sendo que antigamente, há, vamos dizer, 30, 40, 50 anos atrás, era uma doença que o pessoal tinha até medo de pronunciar o nome. Então muitos vão dizer, mas é uma questão orgânica, questão de alimentação, uma questão qualquer de bactérias que atinge o organismo. E nunca a medicina, até hoje, né, incluiu no seu programa, nos estudos, essa parte emocional que é que causa todas as doenças. A gente pode dizer o seguinte, que não existe uma doença que não seja de um elemento interno emocional. Então, eu até posso citar o seguinte, né? Que o que causa a doença não é bem essa questão, né? Que até há pouco tempo todos falavam, né? Que uma doença viria por bactérias e só poderia ser tratada com medicamentos. Então, o médico praticamente se tornou, vamos dizer, um vendedor de medicamentos, né? Os laboratórios têm um poder enorme, né? E querem cada vez um lucro maior, né? Então, eles obrigam a medicina, que eles controlam no mundo todo, né? A gente sabe que a medicina é controlada pelos grandes laboratórios e por uma organização chamada Rockefeller, né? Que aí controla a medicina dentro desse protocolo médico de considerar que qualquer doença vem da matéria. Assim como na física, né? Esse enorme erro do Einstein, achando que toda a energia viria da matéria, né? Como ele fez a forma, né? MC2, né? Que é a matéria formada pela velocidade da luz ao quadrado. Então, é uma fórmula invertida que praticamente engana os outros. Então, posso até citar alguns fatos que levam a pessoa a ficar doente. Por exemplo, é muito comum ver os políticos doentes, né? A classe política, ou também outra classe, dos advogados, né? Mesmo que a pessoa se engane, como os médicos, dentistas. Então, o que causa doença no íntimo das pessoas? A necessidade de dar uma orientação errada, por exemplo, de mentir. Então, o político, ele sabe que aquilo tudo que ele prometer aqui, ele não vai poder cumprir. Mas ele acha que se não mentir bastante, não levar o povo a acreditar até em milagres, então ele, vamos dizer, não é eleito. Até mesmo, né, nas igrejas atuais, né, essas igrejas que falam muito em milagre, né? É claro, né, que a doença vem do interior. E se a pessoa acredita que o interior esteja cheio de pecados e começa a melhorar, então a pessoa melhora incrivelmente. Mas não é uma cura total, porque ela não corrigiu, né, a causa. Quer dizer, ela não viu no interior dela o que realmente causa a doença. Por exemplo, questão de mentir, né? Então, o ser humano, ele não se torna doente por causa de coisas externas, mas de problemas internos. Até o envelhecimento precoce, a gente vê aí que tantas pessoas morrem, né, aos 50, 60 anos, e no momento poderia viver até 150 anos, se a sociedade tivesse uma estrutura mais sã e fornecesse ao indivíduo um tipo de vida mais sã. E não assim, coisa bárbara, né? De carrear todo o poder econômico para 300 famílias que dominam a humanidade e usam o dinheiro que é do povo, a gasolina, o petróleo que é do povo, toda a energia que existe, que é do povo, as árvores, etc., usa tudo, e usando o povo também para enriquecer esses poucos cidadãos, né? A gente pode dizer privilegiados, mas não, são pessoas ladras, né, gatunas, que roubam o poder, tudo que existe no mundo para eles. E depois eles próprios morrem cedo, né? É só abrir o jornal e ver a parte necrológica desses jornais, dessas mídias. De maneira que um outro motivo que causa, por exemplo, doença, é o indivíduo que não faz diálogo. Então, o indivíduo que tem poder, seja ele qual for, ele tem que fazer diálogo com o povo, com os outros, para ver se aquele poder está sendo usado de modo correto. Se não está sendo usado para o bem do povo, é um poder incorreto. E a gente sabe, né, que falam em escravidão, imagina, que foi a libertação dos escravos, não sei há quanto tempo. É nada, o povo está cada vez mais escravo. E tem outros motivos também, que eu não vou citar aqui por causa do nosso tempo, que é pequeno no rádio, mas o importante é que todos saibam que a doença vem das emoções erradas, das intenções erradas. E quando a pessoa consegue conscientizar, né, principalmente através do nosso trabalho, o que tem de pensamento e emoção errada, então precisa ver isso. A pessoa sara, vai sarando das doenças e vai sendo feliz nesta vida também. Porque quando reza o Padre Nosso, né, a gente fala, né, seja feita a vontade de Deus aqui na terra também. Então, venha a nós o vosso reino. Quer dizer, a gente está aqui neste mundo para viver o reino divino. E não essa droga aí que o Lúcifer fez do inferno. Então, se ele gosta tanto do reino infernal dele, por que ele não vai viver lá, né? Então, a gente devia pedir para o Miguel Arcanjo também rezar para prender o bichão no reino que ele fez e que ele não quer viver. Que ele quer viver no nosso, que é o reino divino. Quer conhecer os princípios básicos da ciência que já transformou a vida de inúmeras pessoas? Seminário ABC da Trilogia Analítica, sábado 30 de agosto, de 9 às 15h30. A Psicanálise Integral de Norberto Kepp, a Origem Psíquica das Doenças, a Sociopatologia, os Projetos Sociais Trilógicos e a Vivência em Artes. Informações e matrículas, São Paulo 11 30 32 36 16 ou pelo site keppacheco.com. Agora, temos aqui uma pleia de indivíduos que nos acompanham há meio século. Vamos ouvir agora a opinião deles. Quem quer falar? Então, Kepp, essa questão que o senhor falou da doença vir do interior, né? Eu estava me lembrando que após a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, houve uma gripe espanhola que matou assim, milhões e milhões de pessoas no mundo. E os médicos atribuíram a uma bactéria, um vírus, né? E, na verdade, ninguém pensou que aquela guerra terrível, né, que tirou a vida de milhões e milhões de pessoas, que muita gente perdeu os pais, perdeu irmãos, perdeu amigos. Houve um desalento, uma tristeza, uma coisa muito grave psíquica no ser humano, e que isso diminuiu, deu uma imunodeficiência, e então as pessoas com a resistência baixa e tudo, elas tiveram essa peste, né, que foi uma peste mesmo, no mundo todo. Então, mostrando que o problema vem de dentro. Aliás, nos bombardeios que houve na Inglaterra, havia formação de úlceras perfuradas em 24 horas no estômago das pessoas. Isso um gastroenterologista muito famoso aqui no Brasil me falou numa entrevista. Quer dizer, as pessoas ficavam tão tensas diante daquilo, daqueles bombardeios, que a úlcera para perfurar demora anos, né? Ela começa a úlcera, vai, daí um dia perfura a parede da víscera. Mas nesse caso, perfurava em 24 horas. Na odontologia também tem aqueles casos clássicos, né, de Gunnar, que é a doença que eles chamam da trincheira, na época da guerra, que as pessoas tinham infecções gengivais assim gravíssimas em pouco tempo por causa desse estresse mesmo na época da guerra. Doutor Marco Lira está conosco aqui, também é da equipe de psicanalistas da CITA. Eu fiquei pensando agora, quando o Dr. Kepe estava falando, que essa questão que nós, seres humanos, pensamos é que a vida vem da matéria, pessoas ficam grudadas no corpo. Já no Egito, eles mumificaram os corpos para que, quando a pessoa depois entra no caminho dela, depois da morte, então ela poderia um dia entrar em contato com a energia e utilizar esse corpo. E atualmente acontece a mesma coisa que os ricões no mundo, especialmente nos Estados Unidos, eles congelam o corpo deles. Eles fazem já um contrato com uma empresa que eles congelam o corpo e num dia eles pensam que, quando a ciência vai para a frente, eles dão um tipo choque elétrico para esse corpo e descongelam o corpo e começam a viver vida normal com esse corpo que ficou intacto anos e anos no congelador. Então, essa, logicamente, nós pensamos meio ridículo essa ideia. Mas tem pessoas que pensam assim. E, na realidade, essa revela a nossa ideia que a vida é corpo, vida é matéria. Mesmo que vida é um fenômeno totalmente energético, inclusive eterno. Nós nunca vamos morrer. Um dos últimos livros publicados pelo Dr. Kepp se chama Escravidão e Liberdade. E nele, né, um dos exemplos trazidos que se pode pensar é essa questão da indústria da doença nessa nossa sociedade de hoje em dia, de já faz tempo até, que é um exemplo, né, dessa escravidão que o ser humano vive. É, não só assim nas formas de tratamento convencionais, como na visão das causas das doenças, né? Então, naturalmente, que remédios e intervenções médicas, eles não vão nas causas das doenças, na causa do sofrimento do ser humano. Então, o ser humano não é tratado na integralidade, na forma que ele precisaria ser, para entender que as causas estão lá nessas intenções, nesses sentimentos inconscientes, ruins, negativos que o ser humano tem. Além, né, de tantos efeitos colaterais que esses tratamentos convencionais trazem. E a humanidade é muito escrava, né, dessa situação, porque esses tratamentos e remédios dão aquele lucro enorme para as farmacêuticas. Então, num trechinho final do livro, que eu vou ler para vocês, há um diálogo assim do cliente com o analista. Sempre notei que as pessoas egocêntricas são as que sofrem mais doenças. Como vê essa questão? Pergunta o analista. Acredito que elas, não dando afeto para os outros, não recebem nada de fora. Então, aqui é uma verdadeira fórmula para a saúde e bem-estar do ser humano, que consiste na pessoa pensar em dar afeto no sentido de fazer o que é útil, ajudar o próximo, aconselhar de uma forma positiva, e isso é uma energia boa que a pessoa dando volta para ela também, e aí ela tem boa saúde. E ele finaliza: existe um tipo de pessoa encantadora que transmite energia totalmente agradável ao ambiente que frequenta. São os indivíduos interessados pelo bem do próximo, estando tranquilos com a própria existência. É do livro Escravidão e Liberdade. Então, eu queria dar um exemplo assim na odontologia que, por exemplo, essa questão que o Dr. Kepp estava explicando, que, claro, a doença bucal, então ela vem de uma quebra energética, né, um bloqueio energético que o ser humano faz e afeta a sua saúde, a parte física. Então, a gente vê nos pacientes tudo que, através dessa conscientização, então dessas fórmulas, né, como você estava falando, da questão do afeto, dar o bem para o próximo, que a pessoa pode recuperar a sua energia, e aí a reparação e recuperação do organismo se dá de uma forma melhor, tem uma melhor energia para que tenha essa reparação. E o Roberto, que é da equipe do Cap Motor? Eu estava pensando na questão da... Muita gente pratica o esporte, né? Faz exercício para ser saudável. Mas tem uma visão muito externa, achando que só uma alimentação e com exercício a pessoa teria saúde. E esquecendo também que tem a questão interna. Por exemplo, para fazer um exercício, a gente é um captador de energia. A gente precisa captar também a energia de acordo com a nossa estrutura para fazer um exercício saudável. Se a gente não vê a questão interna, também a gente não vai conseguir obter saúde apenas por exercícios, né? Para saber mais sobre as publicações da psicanálise integral, os cursos, o atendimento terapêutico e demais atividades, visite o site www.keppacheco.com ou pelo telefone da CITA, São Paulo 11 30 32 36 16. Até o próximo programa.